Salve su Caverna. Salve, carro das almas. Boa noite, bacana noite. Bom dia, bacana dia. Seu cavaleiro. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Eu também, vocês. Graças a Deus, bem. Vou convidar o senhor para se sentar aqui. O senhor prefere... O senhor... Isso, pode se sentar. O senhor preferiu uma cadeira? Tanto faz. Tanto faz. Esse é o Exu. Esse é meu Exu? É. O senhor mesmo se serve? Eu mesmo sirvo. Esse é o caveiro. Se alguém quiser servir também, não me envolve. O senhor se serve, o senhor mesmo abre o charuto. O senhor mesmo... o que, né, nego? Hã? Tá bom? Tá, minha firmeza tá muito forte. Seu cabelo. Foi, eu vim falar besteira, vim pra... Fazer o que você quiser. Nem pra tudo, viu, né? Eu pratico bem, viu? Vai pensar coisa errada. Entendi. Eu ajudo. Ah. Eu não bronzear. O que vocês querem fazer? Nós queremos prosear. Vamos prosear, então. Vamos prosear. O senhor é, pode falar o nome, apesar de não ter ouvido o ponto, o senhor mesmo dizer o nome do senhor? Exu Caveira. Exu Caveira? É. E por que, que o senhor escolheu ser um caveiro? Não teve muita escolha? Não, não tem escolha, né? depende do seu mérito. Hã? Depende do seu mérito. Tem São Sete Catacumba, tem Diaba 4. Lá, cada um é um tipo de magia que atua, é um lado diferente, é assim. Cada um é um tipo de magia que atua, é um lado diferente, é. Ah, entendi. Eu trabalho na quebra de magia. Quebra de magia. Quebra de magia. Uhum. Eu trabalho nessa parte. Então, o senhor protege? Protejo. Eu não sou muito ligado na parte da cura, não, viu? Não é? Não. Quem mexe com você, você sente que tá com ele, ele mexe. Uhum. Mas meu lado é balão aí também. Uhum. Então tem meu lado curandeiro, vamos dizer assim. Uhum. Mas o meu negócio mesmo é proteger, limpar caminho. Essa é minha praia. Esse que o senhor gosta? É que eu gosto. E se o senhor encontra um maquiumba no caminho? Eu meto o pé. O senhor não. Eu meto o pé e sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Eu sou chefe falante também. É. Eu tô lá falando de cabelo lá. É. E se uma pessoa desrespeita suas ordens? Se ferra. Se ferra? Claro que se ferra. Por quê? Porque assim, não obedece pra um hobby. É assim que aconteceu comigo. É assim que acontece com o senhor, né? Eita. Já aconteceu do senhor encontrar uma quiumba braba, um espírito zombeteiro brabo que enfrentou o senhor? Eu meti o pé nele. Não tem esse negócio, não. Não tem? Vamos lá na frente. Um bode berra. Por falar em bode, a gente sabe que os espíritos trabalham com alguns animais de poder pra auxiliar nos trabalhos. O senhor tem algum que o senhor trabalha? Bode também. Bode também? Bode. É, você esquenta assim, né? Mas já que vocês inventaram, eu trabalho com bode. Tá certo. E o que mais que a gente inventa que o senhor tem percebido que não é direito, não é bem assim? Ah, tem um monte de coisa. Ixi, Maria. Tridente o senhor tem? Maria. Ah. Tridente. Se vocês colocaram, não tem tridente não, velho. O senhor não tem? Não, que tridente que é? Eita. O que que o senhor tem que a gente não sabe? Eu tenho a capa. A capa? A capa. É. A capa, minha guia de caveira. Uhum. Igual aquela que você tem lá. O senhor gostou? Eu quero daquela lá. O senhor quer? Ixi. Vamos ver se a gente consegue. Então, o senhor falou da guia, né? As pessoas que não é da Umbanda olham assim e falam, pra que guia? Ele quer se enfeitar com colar? Não, guia é proteção e firmeza. Ah lá. Eu cheguei firme. Isso é. Mas, com a minha guia, a minha firmeza, se eu quiser virar à noite, eu viro. O senhor vira à noite? Eu viro à noite, eu não tenho esse negócio não. O senhor já virou à noite trabalhando no seu menino? Já. Já? Já. Servindo assim as pessoas? É. Olha. E o senhor é um eixo bem prático, né? Foi chegando, servindo, se acendendo. Ah, eu sou prático mesmo. Fico chamando os outros. Tô ocupado. Eu mesmo estilo. Eu mesmo faço. Nossa, tá certo. E o senhor aceita a ajuda dos outros Exu? Claro que aceito. Tudo é cumprimento? Aham. Tudo é cumprimento? É. É. Eita. Já tentaram amarrar o senhor em algum lugar? Tentaram, mas não conseguiram não. Não conseguiram? Não. Eita. Mas por que não conseguiram? O senhor meteu o pé. Eu meti o pé. Como é que tem esse negócio? Que nem amarrar eu. Ah, eu tô inferno. Eita. Aham. Uhum. É casa que ele me amarrar. É? É. Porque a casa onde o menino trabalha lá, eles amarram tudo. Puta que pariu, viu? Não gostou, amarra. Amarra. É. Amarra. Eita. Que nem dizer que meia-noite. Agora só tá meia-noite. Meia-noite tá filé agora. Tá filé? Tá. Mas, queria amarrar eu pra quê? É. Tá fazendo nada de errado? É. Eu falo a verdade, eu xingo, eu falo mesmo. Não gostou, vai te fuder. Tá certo. Mas é que eu não entendi essa de amarrar. Quando eles amarram, que função que acontece? Segurar, pra não incorporar. Ah. Pra fazer um mal. Que nem, tem a tronqueira, não tem? Tem. Então, fica amarrado na tronqueira. Ah. Do Exu predominante da casa. É. Ele aqui é o seu giramundo, né? É. Então, fica na tronqueira dele. É. Isso que acontece. Nossa. E quando assim, as pessoas dizem assim, esse menino tá com a pombagira de frente, tem que passar lá pra trás porque tá deixando ele mulherzinha. Deixa ele viado, né? Assim, mas não tem esse negócio não, nego. Não tem, né? Para, você é fruto da imaginação. Ah, tem assim que a pombagira, ela a feminina mais. É. Né? É. Deixa o cara um pouco mais boiola só. É. Mas tem esse negócio não, pombagira, tem pombagira é viado. Não tem esse negócio não. Não tem, né? É. É. Mulher que recebe o Exu aqui é sapatão? É. Não tem esse negócio. Não tem? Não. Pá. Você é conversa isso. Vocês que mentem. Vocês são muito mentirosos. Ah, louco, não. A gente mente muito. Ixi, olha. Nossa. O que que o senhor acha da mentira? É porque vocês não foram do outro lado ainda. É. Mas mentir mal come. Lá não tem esse negócio de mentira. É. Entendeu? É. O que eu acho da mentira é pouca vergonha. É. É. Nossa. Fala a verdade por si mesmo é, como diz o Tempestade que eu tava vendo, né? É. Verdade por si mesmo é. É. Não precisa de defensor, né? É. Então o cara fala a verdade, ele tá na razão. Ele tá livre, ele tá. Agora o cara mente, ele fica preso naquela mentira lá. É. Aí o povo descobre que mentira tem perna curta. É. Maroto, o povo descobre. E aí? Então, ele se ferra. Ele, quem quer ficar com vergonha é ele. Tá certo. Então, alguém já conseguiu enganar o senhor? Não. O senhor não parou nem pra pensar. Vai enganar o inferno, rapaz. Tem esse negócio não, querer enganar eu. Não engana? Não, quem engana, quem? Mas já tentaram? Já, mas não conseguiram não. Incorporei, começaram a inventar um monte de mentira pra mim. É. Aí nós deixou, consegue enxergar o astral da pessoa, o lado espiritual. É. Nem sabia que ela tá mentindo. É. Às vezes ela pode até concordar, mas depois ela se ferra com nós. Ela acha que tá enganando, mas tá enganando não. Eu. Tá? Ah, tá, sim, vai nessa. Não tá enganando. Não, quem enganou o quê, velho? Olha. Ali o que tá mesmo é a pessoa se fazendo de bobo. É, ela tá mentindo pra ela mesmo, porque pra nós não mentir não. Ela tá achando que tá enganando, né? É. Mas tá enganando não. Não tá? Não, quem enganou quem, velho? Não engana? Não, não engana. Olha. Às vezes até concorda. É. Ah, tá bom, tá. Mas depois nem mostra pra ela. Ah, coitado, viu? Se ferra. Se ferra? Se ferra. Por que estão aí, neném? Eu tô olhando, então eu vou fazer uma ajuste aqui. Enquanto o senhor aguarda um minuto, isso aqui tem que ver. Salve, seu Tiriri! Salve, seu Tiriri? Salve! Ei, seu Tiriri! Olha, tá, tem tanto Exu aqui! É. Nossa! O que é isso? Tem bastante Exu aqui? Tem! Seu Tiriri, graças a Deus! Salve, Giramundo! Giramundo? Giramundo tá lá na porta, lá! Tá lá? Tá! Ei, seu Giramundo! Tá certo! Como é que foi pro senhor organizado aí no mundo espiritual pro senhor estar aqui conversando com a gente hoje? Não, não entendi. Pergunta. Como que foi organizado aí no mundo espiritual pro senhor estar aqui conversando não, com a gente? Não, é uma reunião que acontece. É. Ele chama todo mundo. É. Ó, o Giramundo chamou. É. Vocês vão fazer? Vai. É. Vocês falam o que você quiser. É. Mas cuidado. Ele já deixa claro, cuidado. É. Pra não falar coisa que não deve. Ai. É, vocês podem fazer o que você quiser. Pode falar besteira, pode fumar, pode beber. É. A casa lá tá pra servir vocês. Tá. Né? E falou o sermão dele lá. Porque o seu Giramundo é um muito bom, viu? É. É, muito acolhedor. Uhum. Se for lá na casa do menino, outra cama não ia deixar não, viu? Não ia? Fazer o que você tá fazendo aqui. Não ia. Ah, ia sim, merece. Não ia deixar. Tá. Inclusive ele tá até lendo risada, ele, ó, seu viado. Seu tranca-u da Sete Conselhadas, lá da onde eu vou lá. É, ele veio aqui. Vê. É, ele tá acompanhando, né? Você acha que ele tá acompanhando? É. Ele não é tonto? Ah. Fala alguma coisa que não deve, que lá o pau come. Eita. É, meu menino, no caso, né? É, ele é claro. Come. Mas meu menino tá muito firme, viu? Tá firme, tá. Né? Graças a Deus. A incorporação nossa foi muito firme. Tá. Tá. Demora pra uma pessoa ter uma incorporação firme assim? Ah, depende dela. É. Vai depender dela, vai cabeça dela. Se ela tiver focada naquilo, ela incorpora bem. É. Agora se não tiver, vai pro inferno. Se não cadê tiver... o povo? Chama o povo aqui, mas que coisa, eu não posso ficar sozinho aqui. É, tá sozinho? Não, tô com os dois aqui, mas chama o resto do povo lá. Ah, é, mano. Pra prosear. Então, mas conta pra gente, como é que é a vida no mundo espiritual? O que, que o senhor faz assim pra corrigir? Então, qual problema seu? Eu guardo, eu abro o caminho. Ah. O negócio é meter o pé. Ah. Quem quer fazer o mal? Você entendeu? Tá sendo claro ou não? Tá sendo. Tá. Então, esse é o meu trabalho. É. Ah. É minha parte. O senhor é só a parte. O que, que o senhor gosta do médium? E o que, que o senhor não gosta do médium? Médium ser mentiroso e vergonha. Não gosta? Ei, eu detesto. É. Aí eu judio. O senhor judia como? Ah, faça as coisas acontecer. O senhor mete o pé. Mete o pé. Acabou. Ah, como é que tá, né? Tá bom? E então o senhor judia? Judiar é criança. É. É. A gente não vai falar, né? Judiar não, pra ele aprender a, vamos falar assim, pra ele se auto corrigir. Ah. Né? Faz as coisas acontecer pra ele se auto corrigir. E aí, tudo bom? Tá vendo? Olha lá, chegou mais gente. Eu sou meio plástico, sabe? É. Sabe essas bandas? Então, quando o senhor corrige alguém, o senhor falou entre aspas, porque não, o Exu não faz maldade, né? Depende do Exu. É? Se ele for Exu, sem vergonha, ele faz. Eita. Exu serve pra todo mundo aqui, pra quem tá vendo aí. É. É segunda chance que o grande dá. É. Não é coisa do capeta, não. Olha lá. É segunda chance. É? É. É segunda chance. Uhum. Você vai saber se você vai aproveitar ou não a segunda chance. É. Se você não aproveitar, você se ferra. Se ferra? Claro que se ferra. Se ferra como? Cai mais. Cai mais. É. Aí ele vai virar quiumba, vira um jabaquato, não sei como é que vocês falam aí. É. Aí fala, a gente dá bastante nome, né? Ah, tem bastante nome sim. Que a gente dá, né? Tá certo. Então como é que o senhor tava falando que o médium faz pra ficar firme com a entidade dele? Focar. É. Focar. Focar. Né? É concentrar. Exigir, fazer o que as entidades exigem, é, né? E focar. É. E fazer o bem. O bem. Se ela não faz o bem, não tem firmeza, não. Olha. Se ela não faz bem. Assim, se não faz o bem, não tem firmeza? Claro que não. Mas mesmo pra trabalhar com Exu? Claro que não. Ah. Dependendo do Exu, não. Ah. Se for Exu que caminha pra luz, não. Ah lá. Ela não tem firmeza. Né? Então, tá sujo. A pessoa, né? Ah, que nem acho que meu menino vem aqui. É. Nem fizeram uma limpeza na sala dele. Fizeram. Por isso que veio. Seu sete flechas. É. Liberou o caminho, limpou. É. Aí veio o preto velho. É. Aí limpou mais ainda pra poder receber Exu. Ah, olha. Porque Exu é uma coisa muito firme. É, mas é. Tudo já guarda. Entre aspas, né? Não é? Uhum. Tem essa coisa errada aí. É. Tá certo. E quando ele, se tem numa noite assim que ele passa mal, ou seja, de febre ou da garganta, vocês percebem? Claro que percebe, né? Ajuda. Né? Ajuda. Só que ele tá dormindo, nem faz tipo uma operação. Fala assim. É. Nem cuida do espiritual dele. É. Aí vai comunica. Por exemplo, seu sete catacumba. É. Ele tá, aí eles comunicam direito. É. Aí junta todo mundo lá e fala um negócio lá pra mim. Então, mas fala pra mim, o senhor parece que falou aí um pouco de uma hierarquia existente. Não tem problema jogar no chão, não, né? Não, depois a gente... Parece que o senhor falou que existe uma certa hierarquia aí até entre as próprias entidades do menino. Um respeito, assim. É, tudo se cumprimenta, tudo é cumprimento. Ah. Igual as outras entidades falou, direita, cumprimento, esquerdo, aquela bobeira toda, é isso aí. É. Cumprimento. Então, o senhor quando vê alguma coisa, o senhor já... informa o seu sete catacumba. Por que que o senhor bateu assim na garrafa? Pra salvar. Acabar de bêbado aí. Camada de bêbado aí. Tá certo. Então, o senhor vê alguma coisa de irregular, alguma coisa que precisa de uma outra ajuda, informar alguém, o senhor informa o seu sete catacumba. Não, ele sabe. Ele sabe. Aí ele é encarregado de informar os outros da direita. Ah. Aí é uma reunião. Ah. Você acha que não acontece reunião de direita e esquerda? Acontece também. Acontece. Que é cumprimento direito, cumprimento esquerdo. Ai, nossa. Muitas vezes em algumas pessoas a personalidade da entidade às vezes é a mesma. A gente percebeu que no seu menino, entre seu sete e o senhor, mudou bastante. Ah, muda. Isso é mais próprio da mediunidade de cada pessoa? Ou como é que funciona? Ah, depende do Exu. Depende do Exu. É, você tá mudando, né? É. Tem Exu que vem e parece que é a mesma voz, né? É. Aí vai depender. É. As cordas vocais do médium. Porque ele tá usando a matéria. É. Né? Ele tá usando a matéria. Né? E fala do jeito que é, o adequado pra aqui. É. Pra garganta. É. Né? Essa é a minha voz. A garganta tá boa, essa é a minha voz. Claro. É. Uhum. Mas se o senhor vê no médio assim que a garganta não dá suporte, o senhor fala com a voz dele normal. Não, que voz dele normal? O senhor vai falar, ai, tô mentindo. É. Entendi. Nem fala mais calmo. É. Nem fala mais calmo. É. Nem se perguntou pro meu menino, ele fala alto. É. Ah, eu tô aqui falando alto. Aqui. É claro, né? Pra montar aqui o estúdio, né? Tá certo. Então, o senhor quando precisa conversar, o senhor já precisou conversar com o caboclo dele? Claro que precisei. É. Conta aí uma situação que aconteceu. No financeiro. Olha. O senhor chegou pro seu sete... Como que é o nome do caboclo dele? Sete flechas. Seu sete flechas. O senhor falou o que pra ele? Ó, patrão. É patrão seu? E patrão o que, velho? Não é patrão? Não. Patrão não. Que é lá. Não é patrão de ninguém. No espiritual não tem esse negócio. Ai, pô, fulano é patrão. É como se fosse uma empresa. É. Na empresa... Tem o dono que manda pro subencarregado. É. Né? O subencarregado tem que obedecer a ordem e mandar pro funcionário. É. É assim que funciona na chefe de falange. Né? É a mesma coisa. É. Né? O patrão manda, o grande manda, né? E repassa pros outros, pros outros fazerem também. Olha. Então o seu sete flechas não é o seu chefe. Não é ele que dá a ordem do senhor. Mas o senhor respeita ele. Claro. Tá certo. E daí o senhor levou pra ele o quê? Ó, o financeiro do menino. E aí? Mas, né, vamos cuidar esse financeiro aí. É. Vamos limpar o caminho. É. Não é assim também, não, pra você fazer dinheiro cair no banco lá, né? É assim, funciona. Vamos limpar isso. Os caminhos. É. Vamos limpar o caminho que tá precisando do pataco aí. É. Hã? Então é assim que funciona. É assim, é. Tá sendo claro? Tá ajudando? Tá, claro, tá ajudando. E o senhor já teve assim um Exu de uma outra pessoa que veio querer fazer uma demanda pro seu menino e mandou uma coisa negativa pra ele, o senhor percebeu e aí o senhor teve que ajudar a cortar? Já! Já? Na própria família. Eita, gente. Então, uma biscate lá, que quer fazer mal pro outro lá? É. Mas pensa a sua. Ah, que ela levou. Levou? Ficou ficar internado no hospital de louco. O senhor fica indignado quando o senhor vê isso? Claro que eu fico. Ela. É a segunda chance, vamos aproveitar a segunda chance. É. Porque lá nada se passa em branco. Eu tô falando pra vocês. É. Fica esperto o que vocês fazem aí. É. Tá achando que vocês vão passar em branco? Vocês vão mentir pro grande? Tá bom. Não vai não. Tá, vai sim. Só a cabeça de vocês. Não mente? A pessoa consegue enganar. Se não consegue enganar Deus, consegue enganar os guias, não consegue? Não consegue, nego. Eu falei pra você que não consegue. É. Nem consegue. Desculpa a farticação aí, pra mas... falar. É meu jeito de ser. Mas merece. É, é assim. Qual que era a pergunta mesmo? Não esquece também, não. Que... Vamos falar da demanda lá, quando recebeu. O senhor ficou indignado. Ah, é. Fico indignado. É. Por que o senhor ficou indignado? Ué, é a segunda chance, vamos aproveitar a segunda chance. É. Aí o cara quer lá fazer mal pro outro, o outro quer fazer mal pra aquele que quer fazer o bem, eu vou lá e meto o pé. O senhor vai lá e mete o pé. Oh. Nossa, tá certo, entendi. E esse de meter o pé não é fazer violência com ninguém não, né? Não, é mó dizer, meu. É mó dizer. É. O senhor coloca as coisas de volta no trilho. É. Por que o senhor acha que um fica mandando maldade pros outros? Não entendi, né? Por que os outros ficam mandando maldade pro seu filho? Ah, é, sem vergonha. É. Não quer ver os outros bem, não tá? Quer? Se sente mal ver o outro bem. É. Né? Tá progredindo. Se sente mal, se sente como é lá. Pensamento tem poder, hein? Tem. Cuidado com o que você pensa e fala aí. Pensamento também? Claro que tem. Outra... Um que uma escuta, vamos supor. É. Ele vai lá e vai procurar essa pessoa. Vai querer ferrar a pessoa. Escuta o seu pensamento. Escuta o pensamento. Uhum. Entendeu? Por isso que eu falo, pensamento é poder. Entendi. Então, o pensamento sendo poder, o Kiumba escuta seu pensamento e fala assim, aí, esse cara me deu força pra fazer mal pro outro. É assim. É. É assim. Então não pode pensar coisa ruim. Não. Pensamento tem poder, palavra também, tudo isso tem poder. Tudo. Tudo. Quanto mais pensa... Quanto mais pensa, mais você ferra o outro. Quem quer ferrar, né? Agora quem quer ferrar meu menino, você ferra primeiro. É. Não tem essa. Não tem essa. A força do grande é maior. É maior? É claro que é. O cara que tem esse cabelo atrás de mim, que dá aquilo lá pra vocês, ele... Vocês não tem mais o que fazer, não? Não, o problema é... Vocês têm? Vocês estão ocupados, não? Então vamos assistir. Você tá ocupado, né? Vamos assistir, então. Vamos processar aí. Quem tiver fazer pergunta pra fazer, pode fazer. Ah, tá autorizado, viu? Ah, o seu Geramundo autorizou. Ah, falou, mestre. O senhor, quando o senhor ensina assim, o senhor ensina no mundo espiritual também? Claro que sim. Ensina? Claro. A gente ensina pro mais burro. O que o senhor ensina? A evoluir. Evoluir? É. Conta aí uma vez que o senhor foi ensinar alguém. O senhor teve muito trabalho? Que nem. Eu tive que ajudar o mais... Burro da minha linha de falange. Vamos supor. Dos caveiros. É? Eu tive que ensinar ele, como se fosse uma escola. Passa a lição pra ele. Passa a lição. Ó, vai e faz o bem. Vai lá, faz essa coisa pra ajudar aquela pessoa lá que tá precisando. É. Aí ele vai lá e faz. É mérito dele, vai subindo, entendeu? Ah, é assim que funciona. Entendi. O senhor dá a missão. Dou a missão. Dá a missão. Dou a missão. Que tipo de missão que tem? Ajudar a pessoa, limpar caminhos, esse tipo de coisa. É? É. Por exemplo... Se às vezes tem uma função igual essa acontecendo, precisa de proteção para não estragar o material. Qual que é o negócio? Se tá uma função igual essa acontecendo, precisa de proteção. Precisa. Daí isso pode ser uma missão de alguém. Uma missão. É uma missão. Uma, né, missão. O senhor tem falangeiro seu aqui hoje ajudando o senhor? Falangeiro? É. Tem, claro que tem. Tá, tem. E tem aqui ajudando. Tem. E, ou seja, é subordinado do senhor. Ninguém é subordinado, o senhor falou, né? Eu só recebo ordens. É assim, eu procuro a luz, eu tô caminhando na luz. É. Vamos supor. É. O grande, o que, que ele é? Ele é Deus. Não, ele é luz. Ah. Caminho da luz. É. Então se a gente tá procurando assim, o caminho dele, o que, que a gente tem que fazer? Tem fazer que... o bem. O bem. Então a gente manda aquele outro fazer o bem, pra caminhar pra luz também. Ah. Aí ele vai subindo. Vai quanto subindo. Mais bem você faz, mais evoluído você fica. É. Qual que é a história do bem maior que o senhor já fez aí no mundo espiritual? Ou seja, o mais difícil pra resolver? Foi no meia-noite, viu? Foi? Foi. Como é que foi? Conta pra gente. Ele achou um novo de terra. É. Então, ele pensava fazer mal pros outros. É. Que ele foi na cabeça dos Kiumba. Kiumba, meia-noite, Ah, ele ainda não tinha o nome de meia-noite, né? Não tinha. Ah, ele era só mais um espírito. É, não, é eu que tô falando aqui. Claro. É pra ficar mais claro pro pessoal. Pro pessoal. É. É. Vamos lá. Aí ele entrou pra linha do meu menino. Foi encaminhado. Aí a gente teve que encaminhar ele pra fazer o bem. A gente amarrou ele, né? Nossa. E a gente foi ensinando ele. É. Né? Se ele não quisesse, a gente ia tirar e colocar outro Exu na linhagem. Ah, entendi. Entendeu? Se ele não quisesse pro grande, a gente ia tirar ele. É. A gente ia conversar com o grande, ó, grande. Né? Nós não, né? A gente manda o outro lá que é, no caso, o Balu aí. É. Né? E conversa com o grande. A gente vai lá o Balu aí. O negócio é o seguinte. É. Eu tô falando aqui, mas não é assim que a gente fala não, meu. Não. Pra ficar mais claro aí. É. Ó, o negócio é o seguinte, Balu aí. Exu lá não tá ajudando. É. Tá querendo fazer mal. Aí ele vai lá, conversa com o grande troca. Troca. Fala, pode trocar. Coloca outra aí de linhagem lá. Se é caveira, se ele é cemitério. Coloca outro. Aí ele coloca outro, entendeu? Uhum. Troca. Nossa. Vai ter um processo, não é assim também não. Não é assim. É quando não tem mais jeito. É quando não tem mais jeito. É. Entendi. E esse Exu que depois virou Exu da meia-noite. Do ponto da meia-noite, o senhor, ele veio para o oráculo espiritual do seu menino porque tem afinidade. Sim. E essa afinidade pode se dar, ou seja, por encontro em vidas passadas ou de só energia mesmo. Isso aí. É assim mesmo? É. Ah, entendi. E por que esse foi o mais difícil? O senhor não gosta de amarrar? Ah, foi amarrado. Trancar a rua, amarrou. Amarrou. E aí foi lá ensinar, ó. Vocês têm que ensinar, já que vocês são da linhagem, você pertence ao médium, vai lá, ajuda lá, vai conversar lá. Vai lá. É. Aí a gente foi lá, conversou, encaminhou ele. Até que ele aceitou. Então ele tá praticando bem agora. Antes ele queria ficar fazendo mal, queria pregar o pé nos outros, queria acabar com os outros. Inclusive tem uma médium lá que ela ficou louca. Ele deixou ela louca. Ele deixou? Deixou. Como é que deixa alguém louco? Ah, não precisa ensinar. É, psicológico, né? Vai agindo lá. Psicológico, fica psicológico lá, pessoal. É. É isso aí. Aí a pessoa fica tão doida que tem que ser internada. Começa a fazer coisa fora do normal lá. Olha. É isso, então. Mas a pessoa colaborou pra ele fazer isso, né? Não orou, não vigiou. Também. Colabora. É, não reza. Não pede. Onde fica sem proteção. Fica. Ficou sem proteção. O outro vai lá e prega o pé nela. Tá certo. Então o senhor acha importante essa de pedir proteção? Sim. Por conta disso mesmo. Pra não ficar exposto ao perigo. Pra ficar exposto. É isso aí mesmo. Eita. O senhor trabalha dentro do cemitério? Trabalho. Olha. Eu sou porteiro do cemitério. O senhor que é o porteiro? É. Se eu quiser entrar no cemitério e não vejo o senhor, não tem problema. Mas se eu vejo, tem que saudar. Se você souber. Você é um bandido, você vai no cemitério, tem que salvar. Tem? Tem, claro que tem. Ah. Você é obrigado a salvar. E aí? E aí, o quê? Se eu não fizer? Ah, se não fizer, nem preocupa, não sei. Você sabe que tem lá. É. Por que você não vai cumprimentar? Nossa. Porque você se vergonha. É. Aonde nós vamos dar um puxão de orelha, não sei. Tá certo. E esse puxão de orelha pode acontecer de diversas formas? Pode. Ah. Mas não é nada tão grave assim. Não. Quer botar medo. É. É. Que você chega um guia de luz e fala na humildade, a pessoa não escuta. É. Agora chegou isso, você não quiser, você dá um pregão pelo sem. É. Ah, o nego fica com medo. Ah, ele faz. Ele faz? Faz. Quem é que o senhor saudou aí agora? Hã? O senhor saudou? Ah, o povo bebe. O povo? É. Que bebe? É. E tem alguma pombagira aqui ajudando a gente? Tem. Maria Padilha. Maria Padilha. Sete Cobras. Uhum. Tem um monte. Tem? Tem. Ei, dona Sete Cobra. Mas tudo é o grande lá que tá na borda também, é. O Giramundo. Seu Giramundo que tá. Você pode. Vai fazer outra coisa. Ele tá deixando a pessoa entrar ou não? É, a pessoa tá. Mas tá deixando, praticamente todo mundo entrou. É. Ninguém ficou de fora. É. Todo mundo entrou, porque todo mundo aqui é bicho já evoluído. Então não tem por que não entrar. E quem não evoluiu tá aqui também, pra aprender. Tá aprendendo? Pra aprender. Tá aqui na muvuca aqui, tá aprendendo. Então já aprende, né? É. Nossa. E quem é que veio comunicar com o senhor que ia ter esse evento, pro senhor participar, convidar? Como seu Giramundo. É? Seu Giramundo? Giramundo, Sete Catacumbas, falou, ó, vamos, Camero, vamos. Ai. Vamos fazer. Vamos fazer. Quer fazer? Quer, vamos fazer então. Vamos fazer. Aí chamaram eu, meu mãe chamou, eu vim. Aí tô aqui prosseguindo. Parece que é o momento que as pessoas precisam colocar a mão na consciência pra não fazer mais muita besteira, né? É. O senhor percebe isso também? Claro que percebo. Aham. A pessoa vai no terreiro, a pessoa tá precisando fazer maldade, nem sabe. É. Aí falou, fulano. Aí nós chega, chama no cantinho. É. Que nem fala a verdade, mas a gente fala no cantinho. Não vai falar todo mundo, ô fulano, você é o... Vou ficar quieto aqui. Então aí a gente chama no canto e fala, ó, tá pensando, hein? É. A pessoa quer enganar, não, eu não tô pensando. Tá bom, não tá pensando. Aí depois, pega de pé. Porque tava pensando. É. Só não queria admitir. Queria falar. Aí nem tenta. Ele falou, pode falar. É. Nem sabe. É. Ah não, não tem nada a ver. É. Tá bom, tem nada a ver, vou confiar no você. É. Não é confia porra nenhuma. Não, não tá confiando. Claro que não. Tu tá achando que nós é tonto? Tonto. É mais burro quem tenta enganar nós. É. É, tá mentindo pra ela mesmo, porque pra nós tá mentindo. Aí nós chega lá na astral lá, aí ele mete o pé. Nossa. É isso aí. O que o senhor acha, assim, às vezes tem um familiar que fala para o umbandista que isso aí é coisa do demônio do capeta e não se deve praticar. Como que o senhor vê isso? Como que eu vejo? É. Isso é o filho da puta. Não tem nada que fazer, fica interferindo. É. Manda pro outro que tem que fazer, que não tem que fazer. É. Vai procurar o que fazer, vai na religião dela. É. Pastor pegar dinheiro dela. Olha. Nem, tem dinheiro que cobra. É. Porque tem bastante filho de santo, né? É o caso aqui, né? É. Não, aqui não compra. Não, mas você não traz charuto, não, tá aí, não traz coisa? Traz. Então, você tá... É uma colaboração. Tem mensalidade. Claro. Entendeu? Claro. O que acontece? Pra ajudar a sustentar, normal. É, isso aí que você tem que levar. Tem. Ué, o senhor Chu vai aproveitar dos outros? É. Tem como, se o senhor Chu vai chegar e falar pra meu menino, compra um charuto. É. Mas o uísque, ele tá sem pataca. É. Aí se fornecer um pataca, é assim que funciona. É. Um é complemento do outro. É. Tem, nós, ele ajuda nós. Com certeza, ele vai precisar da nossa ajuda, mas vamos ajudar ele. Nós fomos bem recebidos. É. Entendeu? É. Eles não vão virar as costas perto. É. Entendeu? Ele ajudou, tá muito bem recebido. É. Que é isso, filho? É. Parabéns. Acho que o senhor não tem visto muito isso aí pelo Brasil? Ah, tem. Tem. É pouco. Que faz assim, libera o terreiro assim, pro médico. Que ainda não é pai de sabe. E que veio de outra casa. É. Tá é cortelão não. Não é, né? Nossa. Então tá. Então aí agora a pessoa mandou um trabalho negativo pro seu menino. O senhor devolve? Ou o senhor quebra e joga na água corrente? Devolver pra quê? Você tá devolvendo, mas tá praticando mal. Ah lá. Entendeu? É. Mas né, vai cobrar. É. Vai cobrar. Eu vou fazer uma experiência. O senhor olhou pra trás e falou, o que você tá fazendo aí? Ah. Eu tava olhando aqui o nosso estúdio. Aqui, vamos deixar aqui um estúdio diferente, pra ver se como é que fica. Assim a gente consegue ver o gesto aqui pra mim, por favor. Que o senhor faz com a mão. Tchau! Aí. O senhor é um Exu muito prático, né? Sou prático. Já tem aí sua capa. Deixa eu saudar. Abre isso. Tá certo. Não tem capa na improvisa. Eita. Ficou bom? Ficou, hein? Ficou perfeito, hein? Nossa! Tá Aí agora o senhor ficou com uma capa muito boa. É. Desculpa a parte do caçã aí. Exu. Que eu não seguro, eu vou rock mesmo. Mas não peido, viu? Você tá boa, né? Como é que vai? Tá bom. E o que, que o senhor acha das pessoas que quando vê um Exu falar palavrão, é, se comportar assim, que é mal educado e não é um espírito de luz? Ah, Exu é esse mesmo, né? É. Exu vem e fala a verdade. É. Corto e grosso. É. Fala pra pessoa entender mesmo. É. Aí fala besteira também, sabe? Ah. A pessoa entender. Porque você fala no formal, a pessoa... No formal? No formal ela não entende, né? Não, tem que falar firme, falar besteira, pra ela entender. Ai. Ela não entende. Pra impressionar. É. Olha. Tá certo. E o senhor, quando o senhor vai trabalhar, o senhor leva só Exu com o senhor ou vai caboclo preto velho junto? Só Exu. Só Exu? Quem trabalha de Exu é só Exu. Ah. Aí, Zé. O que, que trabalha só de Exu? Qual trabalha só de preto velho? Tem assim? Eu não sabia que é isso. Tem. Aham. Tem trabalho que é só de Exu e tem trabalho que é só de preto velho. Tem sim. E tem trabalho que todo mundo pode... Todo mundo pode participar. Então fala um trabalho aí que era só de Exu, que só o senhor foi com... E a pessoa chega e fala pro Exu. É, vamos ver. Por exemplo, você chega pra consultar eu. Consultar? Pra mim te consultar, aliás. Isso, é. Né? O que acontece? Você vai pedir pra mim. É. Então eu tenho que fazer. A missão é minha. Ah. Você entendeu? Entendi. Hã? A missão é do senhor. É. Eu tenho que fazer. Agora você vem, chega preto velho, tem que fazer. Ah. Se ele não consegue, ele pega e ajuda pro outro guia. Ele pede? É. Quando alguém pede ajuda pro senhor, o senhor pede alguma coisa em troca? Não. Por que que o povo pensa que o Exu só faz as coisas se tiver algo em troca? Não, assim não. Caridade. Caridade? Às vezes ele pede um charuto. É. Coisa simples. Mas é pro próprio trabalho, não é pra vocês. É. Se ela quiser dar, ela dá. Se ela não quiser, não tem problema. É. Mas a gente pede, se é alguma coisa. Agora dinheiro não. Dinheiro não. Dinheiro não. Vocês não. O seu Giramundo falou, eu vou fazer o que com dinheiro? Tô morto. É isso aí. Você é médium sem vergonha. Exu sem vergonha. É. Que pede pra dar pro médium. Tem Exu mesmo que cobra, né? Cobra. Eu conheço pra dar pro médium. Quer sem vergonha, os dois sem vergonha. Entendeu? Oh. Tem dois sem vergonha, cobra lá e dá pro médium, filho da puta. Eu ouvi falar de uma bombagira que se ela vai fazer um ebó, ela já tem até a conta bancária. Como é que eu não gosto de tempo? Tem pombagira que tem uma conta bancária, eu ouvi falar. No inferno, tem. O senhor fala que vai poder sacar lá. Nossa. Você já viu? Exu tem conta bancária? É, já, uma pombagira. Mas era assim, no ambiente do candomblé, mas como disse o preto velho, né? Isso não representa o candomblé como gente que faz né, maldade não representa a Umbanda. Mas já vi sim. Senhor... O que o senhor acha? Tem nada que falar. Tô sem palavra até. Por exemplo, o seu menino cobra, o senhor fala assim, põe na minha conta. Que põe na minha conta? Se ele cobrar, eu peito o pé nele. É caridade, né? Se você não faz caridade, você não ganha luz. Não ganha luz, né? Não. Se a pessoa quiser trazer um charuto, um uísque que custa 3 mil reais a garrafa, quiser dar um carro, a gente aceita. É. Mas a gente não pede, vai da pessoa. É. Vai do consciente dela. Dela. Humildade dela. Olha. Mas a gente não pede, não, eu peço. O senhor não pede? Não. O que, que o senhor acha de quem? De nem. Eu não ia pedir uísque, vocês trouxeram, eu tô bebendo, ué. Tá certo. Isso daí é uma cortesia do seu Giramundo. É, ele falou mesmo. Sim. E do pai Matheus. Graças a Deus. E da casa que acabou com o fechado, né, seu Giramundo? Graças a Deus. Sei que vocês usam pra quê? Isso aí é pra enfeitar a sua parede. Só pra enfeitar? É. Não tá prejudicando, porque se eu tô usando, tá? Não. Não tá prejudicando em nada. Porque eu sou prático. É, eu vi mesmo. Eu me sirvo, eu sendo charuto. É. Essa não. Então, voltando ao assunto da mentira. Quando ele chega pro senhor mente, o senhor já sabe porque o senhor lê o pensamento das pessoas. Claro, sei. E a pessoa já chega também com uma ficha. O senhor conhece a ficha das pessoas? Claro. Não sabe tudo, né? O senhor sabe tudo da pessoa? Não. Já chegou alguém de perguntar qual que é a minha entidade? Já. Já? Lá no terreiro onde o senhor atende? Já. E o que o senhor responde? Eu respondo que eu sei. Por exemplo. É. pessoa tem, vamos supor, tranca a rua das almas. É. Tranca a rua e tem que trabalhar. É. Ela manda outro, entendeu? Ela manda, por exemplo, um caveira. É. O caveira, dá pra você ir lá guardar lá, porque eu vou ter que trabalhar. É. Vou. Aí a gente fala a entidade que tá lá. Ah. Entendeu? Aí pra gente poder falar a entidade que ela tem, a gente tem que corrigir. Ah. Você entendeu? Aí a gente fala que tá aqui. Entendi. A entidade tá aqui. Entendeu? É, claro. Ah, entendi. Lógico, lógico. Faz sentido. E essa entidade, ela é amiga da sua entidade, naturalmente. Não tem como andar não, colocar no chão, né? Não, não pode a gente não. Pode ficar bom. É, pode. Então tá bom. Chegou no cemitério e saudou o Exu Caveira. Mas tem tanta gente no cemitério que se ficou ficar saudando todo mundo, como é que fica? Não. A gente fica tarde. Salve o porteiro. Salve o porteiro. Salve o porteiro. Nossa, o senhor tá falando isso porque o senhor que é o porteiro? É, eu sou. Já tá puxando já. Tá certo. Saudou o porteiro. O senhor, assim, é como se o senhor desse passagem livre. É. Tá lá dentro, já saudou o porteiro, os outros já vão saber que não precisa saudar eles. Ele tá saudado, todo mundo. Saudou o porteiro, tá saudado todo mundo. Todo mundo. Tá, todo mundo tá sabendo. E por que que o cemitério tem que ter porteiro? Lá na minha casa tem porteiro? Oi? Na minha casa? Lá que tem. Todo lugar tem. E cemitério ainda mais, porque é lugar sagrado. Entendeu? Almas. Claro. Lugar sagrado. É. Entendi. Outro Exu pode entrar no cemitério sem o senhor deixar? Depende. Uhum. Outro Exu não entra. Vamos supor. É. Me acha de encruzilhada. Uhum. Chama pra fazer uma reunião num lugar adequado. Você entende? Sim. Nesse negócio não. Um vai entrando no cemitério, outro vai pro outro. Não tem esse negócio não. Não existe isso aí não. Esse quê? É uma reunião que a gente marca. Uhum. Entendeu? Uhum. É sim. Uhum. É sete encruzilhadas pra entrar no cemitério. Você perguntar, por exemplo, pro seu sete cruzeiro, se ele entra no cemitério, vai xingar você. Por quê? Porque é porque ele não é de cemitério. Ele é um campo do... É, é encruzilhada. E seu sete catacumba? É. É... Sete catacumba também não é... Não pode invadir o espaço lá. Ah. A gente marca uma reunião. Uhum. Entendeu? Pra fazer o que é necessário. No cemitério que o senhor guarda, o senhor trabalha na porta do cemitério. É. Mas tem muito cemitério no mundo. Tem bastante. E tem bastante Exu Caveira. Tem bastante. Ixi. Então esse Exu Caveira que o senhor representa trabalha em um cemitério só? Não, eu trabalho em três. Em três? Em três, eu guardo três. Vamos supor assim. É. Guardo, pode dizer, meus empregados guardam. É. Entendeu? O senhor fica sabendo por pensamento. Fico sabendo. Entendeu? A minha palavra de guarda. Gente que o senhor confia. É. Caveira que eu confio, que é da minha linhagem. Que eu sou chefe de falange. Então tem os caveiras lá. Tem. Cada um cuida do cemitério. Não cuida de todos. Cada um é um. A mesma coisa. É. Vamos supor. É. Se é porteiro, é hotel que fala aqui, né? É. É onde o pessoal dorme, né? Hotel. É. Se é porteiro do hotel, você tem como guardar cinco hotéis ao mesmo tempo? Não dá. Não dá. Então é cordões. Ah. Entendi. Por exemplo, uma empresa, uma rede de hotel. É. Dependendo, eles comunicam um outro. Entendeu? Aí fica sabendo o que acontece naquele, entendeu? É. O hotel principal fica sabendo. É. Entendeu? Uhum. É a mesma coisa nós. Uhum. Meu, cara. Mas assim, vamos dizer que tem uma rede de hotéis. E aí tem um que é o diretor de todos os hotéis. Ele fica sabendo, que é o caso do senhor, né? É. Só que ele coloca de gerente de cada hotel, junto que ele confia. É. O senhor também faz isso? Gente, prepara, espírito preparado. É? É. E esses espíritos preparados, quem que preparou? Ué, nós. Nós, o senhor fala, o senhor e os outros ajudam a sua patente. É, né? Se você te catacumba, pode orientar o caveira também? Pode. Porque não, um é complemento do outro. Todo mundo se complementa lá, como aqui também. Aqui também é só assim. Só vocês não entendem. É. Entendeu? Vocês não seguem essa regra. Não seguimos. Lá não é que seguir regra. Vocês têm que seguir? Um complemento do outro vocês lá. Vocês são obrigados a seguir regra? É, claro que é. Por quê? Porque sim, né? Porque se não fala, come. Quem que é que o senhor tem que obedecer? O grande. Só ele? Só ele. Uhum. Grande Baluaê. Uhum. Só ele. Baluaê não dá muita ordem, não. Não dá ordem pro senhor? Mas dá pro seu superior. Tá. Aliás, quem que é seu superior direto? É um caveira maior? Não, é Deus. Tá certo. Deus. Eu tô no direito de falar o nome de Deus já. É. Primeira lei lá... É a seguinte, vocês não seguem. não falar o nome dele em vão. É. Pode reparar que tem Exu que não fala, por questão de respeito. Respeito? De respeito. Eu vejo mesmo. Respeito. Já teve Exu que fala, salve o grande. Salve o grande. Chatiriri mesmo. Deus. Eu posso falar, porque eu tô no direito já. Não tô tão direito assim, mas eu posso. O que que faz uma pessoa não estar de direito de falar o nome de Deus? Exu. Que tá... Virou Exu agora, vamos supor. Aham. Mas isso envolve uma energia. Que tá se desenvolvendo. Aham, aham. Entendeu? Aham. Então falar esse nome, o que que faz? Faz esquentar as mãos? O que que faz? O que que faz pro Exu? Esquenta? Por que que não pode falar? Acontece... Questão de respeito, né? Ah. É respeito. Primeiro mandamento, não fala o nome dele, não. Lá nós respeita isso. Claro. É o negócio aí, não, porque coisa, ai meu Deus, ai, ai, ai daqui, ai de lá. É. Lá não, lá você não pode falar, não. Não pode? Ah, você fala, se é um Exu, esse cara não pode, não tem essa. Se quer falar, não pode, não pode. Porque lá é outra coisa, outro nível. E o senhor então faz acordo com o Exu, o senhor conhece um Exu hoje, e fala, ó... O Exu chega, eu quero entrar no cemitério, depois eu deixo o senhor entrar no meu campo também. Como tem isso? Semana? Por exemplo, o seu capa preta trabalha na mata, por exemplo. Ah. Ele abre as matas pro senhor entrar, se o senhor precisar? Não. Não. Nem mais uma reunião. Ah. Né? Não é assim não, não entra no lugar do outro. Vai chegando e vai entrando. Não, que isso? Não é assim não. Não é igual vocês não aqui. É. Lá é diferente. Lá, se eu atuo no cemitério, um Exu de cruzeiro não pode entrar no cemitério, é lei lá. Nem marca uma reunião. É como se fosse uma reunião, nem junta o que precisa pra fazer essa reunião. Pra fazer acontecer. É. Porque vocês todos trabalham pro grande, mas é independente. Independente. É isso aí. Tem que se respeitar. Tem que se respeitar. Um em cumprimento do outro. O que acontece quando um Exu do falange... É a mesma coisa. Vamos ver. Você tem o braço esquerdo. É. Ele pode entrar no braço direito? Não. Então, vai me acordar de lado. Ah. Não é complemento, mas... Não, é qualidade. É qualidade, mas... Né, se não invadindo. Essa perna aqui não pode entrar num lugar dessa. Não. Mesma coisa de lá. Tudo, mas tudo é parte do corpo integral. Do corpo inteiro. É. É a mesma coisa de lá. Lá é a mesma coisa. Ah. O Exu do cemitério pode entrar na encruzilhada. Nem marca uma reunião. Marca. É. É isso aí. Nossa. Já aconteceu de marcar uma reunião e o senhor discordar com o que estão falando? Já. Fala assim, não concordo. Já. Mas aí tem que ter um acordo. Ah. Porque você não concorda por causa disso. Ah, foi bom você falar isso. Ah. Entendeu? Aí a gente entra num novo acordo. É. Até a gente chegar numa conclusão. Então, é isso. Vamos fazer. Ah. Entendeu? A hora que entrou na conclusão, no acordo... É. Pode fazer. É, pode fazer. Aí já tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Tá certo. E aí, então, quando o senhor... Já aconteceu não chegar em acordo nenhum? Dizer, ah, não chega em acordo nenhum, tá difícil o negócio. Sempre chega. Sempre chega? Sempre. A maneira, mudando um pouco de assunto, a maneira com que o senhor chega é diferente do seu set. Isso é o senhor que escolhe ou é o médium? O modo mais fácil de pegar o médium. Ah. Entendeu? Eu chego do jeito que é mais fácil pra me chegar. Porque eu já chego, eu chego firme. É, dou um papo lá. É, depende do Exu. O jeito mais fácil que tem Exu que retorce. Todo o médium cai no chão. Se quer torcer, é o jeito mais fácil de pegar. Aí entra. Aí lá tá lá o Exu lá. O seu sete chega como? Que seu sete? Você fala. Você tá com a rua da setinha? Tá encruzilhado? É. Ah, da minha coisa tá dando tremelique no modo lá. Fica... Quase assim. E o senhor vê? Pra que veja? Eu tô lá, eu tô trabalhando. Mas vocês não tiram sarro um do outro, não. Assim, pra zoar. É respeito. É. Respeito. Tá certo, então. Vou guardar isso aqui, porque senão... Vou aproveitar da ocasião também, né? É. O senhor não se aproveita da ocasião? Claro que não. Vou guardar aqui. Vou colocar um pouco só. Não pode? Ué? Tá dando, eu vou ficar aproveitando essa aquela garrafa, porque... Tem como. Tá certo. É. A mesma coisa você chega, a pessoa tá com uma coisa comendo, ela pode comer, fulano. É. Você vai querer secar a panela também, né? É. A mesma coisa de nós, né? Chegar pra beber, pra fumar, que nem tem lá. Mas não é aproveitar a ocasião. É. Não é isso que eles falam. É. Mas não é respeito, nem sabe que não é aproveitar a ocasião. Entendi. Essa gata tá liberada. É. Só que aí tá falando do Zé Show. Entendeu? Uhum. Entendi. Tem pedra d'água aí dentro? Pedra d'água? O senhor chama de pedra d'água de gelo, né? É. Ah, entendi. Chama isso. Chama isso. É. O senhor trabalha com a Xumirim? Xumirim? É. Trabalha. Xumirim faz o que assim? Ah, Mirim, ele limpa caminho também. Limpa? Limpa caminho. Ele é um especialista nessa parte. Nessa parte. Nessa parte. O seu menino tem o Mirim? Tem. A gente pode saber o nome dele? Mirim da Calunga. É Xumirim da Calunga? É. O nome do Mirim dele? É. Tá certo, então. E qual que é a diferença de um Exu trabalhar com capa e sem capa? O senhor que tá aí mexendo na capa sua aí. Mérito. Mérito? É. Hoje eu tenho direito de usar uma capa. Aham. Entendeu? Antes o senhor não tinha? Não. Quando o senhor morreu, o senhor só encontrou coisa linda do outro lado? Ah, é sim. Ah, tá bom. O que que o senhor... Você recebeu do jeito mais adequado. Eu aprontei muito. Prontou? Prontei. Aham. Uhum. Aí acontece, nós somos recebidos com mal educação. O grande conversa na tua educação. Aí ele encaminha. Todo mundo passa pelo grande. Passa. Aí ele encaminha. É. Aí o que acontece? Aí tem uns lugares separados lá. É. Você entendeu? Aí cada lugar tem um carrasco diferente. Ah. Conforme você aprontou, é conforme você vai se pagar. Carrasco? Mas o carrasco não é das trevas? Não, trabalho grande. Carrasco? Então, vamos dizer assim. O carrasco faz maldade. A gente vê como maldade, né? É o carrasco como... não incorpora. Não incorpora. Isso é o trabalho espiritual. Sim, sim, mas a hora que o espírito chega lá pra colher o que ele plantou na terra, o carrasco faz. Não tem esse nome de ator, né? É. O que que ele faz? Dá chicotada? Não. Ah, é uma coisa... Não dá pra explicar, né? Ele mostra os seus maus na sua alma. É, aí você sente um negócio lá, sabe? É. Não tem como explicar pra você. É só quem morre e vai lá pra saber. O negócio é uma coisa que é uma dor na alma. É. É a pior coisa que existe. Nossa. É a minha coisa de... É pior do que eu encher uma pessoa de gasolina e meter fogo. É pior. A dor da alma é a pior que existe. Não existe dor pior que da alma. E como é que a pessoa se liberta disso uma vez que tá lá e tá passando por isso? Dessa dor. Como é que você vai usar o Exu. Como é que o senhor... Não, mas da mão do carrasco. Como é que o senhor saiu da mão do carrasco? Ah, primeiro você paga. Ah, depois que você entrar no reino, você tem que virar Exu. Aí você estuda. Ah, entendi. Aí vão te encaminhar, ó. Vamos mandar você pra Calunga, encruzilhada. Depende lá. Vai depender de lá. Calunga, da encruzilhada, vai depender de lá. É. Aí, você vai receber o mentor, por exemplo. Vai receber. Você é sete encruzilhadas, por exemplo. Você vai virar sete encruzilhadas. Aí você vai ser funcionário de um chefe de falange. Um dia um sete encruzilhadas, ele vai te ensinar o que ele sabe. Uhum. Entendeu? Aí ele começa a atuar. Depois você tá pronto, você incorpora. Ah. Aí até o Exu pegar o jeito da matéria de novo, passar toda aquela bosta de novo. Tá certo. Então deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, você recebe no mundo espiritual tudo que você plantou aqui. Mas tem às vezes umas coisas que a gente é perdoado, se a gente se arrepende na última hora. Né? Vai nessa. Não é assim, acho não? Que é assim, é? É. Você tá com a morrela, perdoa. Não é assim, não. Tá bom. Não. Vai ter que pagar, meu filho. De um jeito, você vai ter que pagar, não adianta você se arrepender. É. Não adianta começar a capar, não. Não adianta. É. Fica indignado com o negócio desse. O senhor fica. Fica. Porque não adianta você se arrepender. Você vai pagar e pronto, acabou. Tá achando que assim você mata meio mundo lá, depois você se arrepende, você é perdoado? É. Tá bom que é assim. Se fosse assim, todo mundo tava curado lá. Todo mundo era do céu. Nossa. E quando a gente fala mal dos outros e faz uma fofoca, isso não conta como maldade? Conta. Palavra tem poder. É disso. É. Aí fulano é cobra. É. Então, Tá passando quiomba, tá cheio de quiomba, tudo quanto é lugar, tá cheio, escuta. É. Vai transformar essa pessoa em mais cobra ainda, vai induzir ela a falar mais mal ainda. Mal entendeu? Aí o do povo vai falar mais mal dela, aí assim vai, assim vai. Até ela procurar um lugar aí, gente. Uma casa de banda, por exemplo. Que ajuda. É. Ela sair desse, vamos dizer assim, dessa energia com a qual ela se envolveu. É isso aí. Olha. Então, falar mal não é coisa boa. Não, como é que não? Olha lá. Que nem, por exemplo, começa a falar, ai, fulano é corno. Não tô referindo ninguém aqui não, tá? Não. E aí? Fulano daí, é corno. Daí não é bom. Aí, o que que acontece? Tem um zombeteiro lá, o que que ele vai fazer? Ele vai lá, vai ficar induzindo o, por exemplo, homem e mulher. A pessoa fala que ela é corno, vai atrair ela. Aí vai o quiumbo lá no homem, lá fazer ela ficar mais corna ainda. Vai induzir ela. Ele, no caso, vai atrair mais. Pela fé da mulher. Pela palavra. É. Pela palavra tem poder, né? Nossa. Palavra tem poder. Então cuidado na hora de deixar mal pra alguém. Muito cuidado vocês. Que todo mundo fala mal de alguém. Tá? Você acha que tá? Todo mundo fala mal. E cuidado se eu falar assim, se policiar. Porque ninguém precisa ser santo quando não consegue. Mas consegue hoje melhorar um pouquinho. Melhor. Vai parar de falar mal, você não vai. Mas, é coisa do ser humano. Sim, mas tem que buscar se melhorar. Tem que buscar se melhorar. Entendi. Falar menos mal. Falar mal básico. Mal básico. Tem que falar mal básico? É. Quando eu tô aqui com o seu menino, por exemplo, ou eu tô aqui com uma outra pessoa, daí eu vou pra casa e falo assim, olha, seu Caveira... Você viu o que ele falou? Não curti, não gostei. Quando a gente fala o nome do Exu, o senhor já escuta? Claro que escuta. Se refere ao senhor? Porque tem um monte de caveira, mas naquela conversa estava se referindo ao senhor. Claro. O senhor recebe um chamado assim como a gente recebe campainha? Claro que eu recebo. É como se estivesse ouvindo a pessoa falar. Aí começa a citar meu nome, já começa a escutar. Mesmo de longe? Mesmo de longe, não é espiritual. Olha. Eu já começo a escutar que a pessoa fala mal. Aí sabe o que eu penso? Vai se fuder. Fala mal o quanto quiser. Na hora que precisar de mim, eu vou estar lá também pra ajudar. Vai. Mas onde eu vou falar a verdade é... Você falou mal de mim, mas agora você tá precisando, né? Oh. Seu sem vergonha. É assim que funciona. É. Por que você tá precisando agora? Ai, seu caveiro. Uhum. Por que isso? É, mas na hora que você falar mal de mim, você falou, né? Mas eu ajudo do mesmo jeito. Se eu começo a falar, por exemplo, olha, seu caveiro, o senhor sabe que... Na linha de atuação, de trabalho, de ajuda, do diálogo com os espíritos, a gente tem um Exu que se chama Exu Maré. Então, o seu Exu Maré sempre ajuda a gente com proteção, da forma que ele quer. E aí, falando dele, falando, já começa a ouvir. Claro. Já começa a ouvir. Dependendo da ocupação que ele está, ele se aproxima. Claro. Ah, entendi. É assim que funciona, então. Então, tem como, por exemplo, eu esconder alguma coisa do Exu da pessoa? Estou namorando uma mina. Pá, gostando dela, daí eu vou e traio ela. O Exu dela já tá sabendo. Como que eu não gosto dela? Eu tô namorando uma mulher, daí eu gosto de uma outra mulher. Ah. E vou lá e traio a minha mulher. Ah. O Exu dela já tá sabendo. Se ela tiver assim. Já. Sim. Vamos ver. Se aí você... o Exu vai orientar. Ele fala, ó, tá traindo você. Aí a pessoa não acredita. Ai. Entendeu? Ai, capaz mesmo. Mas ele tá sabendo. Mesmo se fez se for um beijo na boca, um selinho, como vocês falam. É. É trair. É trair. Trair. Mesmo se não é casado, automaticamente você faz uma aliança, um cubo grande. Mesmo se você não for casado. Ah lá. Entendeu? Você tá namorando, no caso, né? Você é uma aliança que você já faz com o grande. Já. Se você trair, você vai pagar também. Vai pagar? Claro que você vai. Mas trair não pode? Claro que não. Você tá namorando? É falta de respeito. Né? É, isso é verdade. É falta de respeito. É. É isso que é. Isso que a Vera fala. Já traí. Tive muita mulher. Senhor? Vou falar um pouco da minha vida agora. Fala um pouco da sua vida. Como é que é? Quando eu vim em terra, ah. Mas era aquela época dos escravos, ah. Né? Tinha puteiro. Tinha, é. Eu tive muita mulher, frequentava muito puteiro, né? Eu era ladrão, nego. Eu era bandido, tirava ouro dos outros. Olha. Era assim. Mas era por uma causa justa, não era? Era assim, pra mim mesmo. Pra ficar bem. Ah. Aí eu ia lá e gastava no puteiro. Ah. Aí eu gastava. Ah. Eu matei. Ai. Também. Pouca vez. Pouca vez. Mas matei. Matei. Nem foi muito. Roubei. O senhor hoje não tem mais vergonha. Mas eu tirava o ouro daquele que tinha bastante. Daquele que tinha pouco, eu não mexia. Eu roubava de quem tinha muito. Que tinha condições de recuperar aquele ouro perdido, que nem fazer falta. Aí eu bava, é pecado. É pecado. Mesmo se tirar o ouro de quem não precisa, é pecado. Né? Nossa. É pecado. Eu fazia isso. Mas se fosse uma pessoa pobre, eu não ia roubar lá, não. Eu só roubava os barão. Só os barão. O senhor já protegeu alguém também? Como assim? Durante a sua vida de encarnado, o senhor também fez bem. Ah, fiz. Fez? Fala aí algumas coisas que o senhor fez. Roubava o ouro dos pobres. Ah, é, ué. Não roubava. Isso é um bem, ué. Mas é pecado, tive que pagar. Teve que pagar. Mas eu falei pro grande velho. Ah, mas eu tirei o ouro de quem não precisava. É. Mas ele falou, é pecado, meu filho. É pecado, vai ter que pagar. Infelizmente vai ter que pagar. É. Ele fala assim, ele é educado, meu. É. Ele fala, filho, infelizmente vai ter que pagar, viu? Mas aí. É. Se você for bem, na hora de pagar, você vem pro meu reino. Ah. Eu vou te receber de braços abertos. É fácil? Fala. O senhor imita ele igualzinho. Ele fala desse jeito. Do jeito que ele falou. É a voz dele. Mas não é permitido ficar falando essas coisas, mas é assim. É. Eu tô quebrando uma regrinha. Tá certo. E... é uma coisa que é permitido, não é. Fala quem quer. É. Entendeu? Quase deixou. O senhor morreu do quê? Pegaram o senhor roubando. Mataram eu. Eu roubar cá no barão, o barão deu uma bala na minha testa. Nossa. Matou eu. Ixi. O senhor ficou com raiva daí. O senhor não. Fica com raiva que já tava morto? Não, mas morto também sente raiva, né? Hã? O senhor não ficou com raiva de ter matado o senhor? Ah, mas concordei, eu já tava lá no outro mundo. Ah. Aí eu fui conversar com o grande. Entendi. Então não dá nem tempo. O senhor sabe que muita gente fica vagando, né? E se o senhor foi direto é porque vira o interesse no senhor e o senhor tinha, assim, um conhecimento de alguma coisa que era importante. Nego, todo mundo recebe a segunda chance. Ah. Não aproveita quem não quer. É. Aproveita quem não quer. O grande fala assim, ei, vou te dar uma segunda chance, você caminhar pra luz de novo. É. Vou te dar. É. Aí o cara fala, ai, não quero. É. Tem certeza, meu filho? É. Tem. Ei. Tem. Sim. Então tá bom que assim seja. Aí pronto, aí ferrou. Ferrou. Aí fica vagando, hein? Fica vagando. Bom, vamos voltar na história da namorada. Então vocês intuem na cabeça dela que tá acontecendo alguma coisa. A pessoa assim, recebe assim como uma intuição, um pensamento como se fosse dela mesma. Não vê o Exu, não ouve o Exu falando grosso. Não. Ouve uma voz... É como se põe na cabeça. Uhum. De repente você tá no lugar, você bota uma coisa na cabeça. Aí tem que fazer isso, é Exu que colocou. Ah. Esse é o que colocou, não é seu pensamento. Ah. Entendeu? É assim que funciona. Aí você bota a cabeça. Ai, eu acho que ele tá me traindo. É Exu que colocou na sua cabeça. É. É assim que funciona. Então, dizem que a mulher é mais inteligente porque ela segue os instintos, mas na verdade ela segue a intuição, né? É. E o homem também tem intuição, a diferença então é só porque ele segue menos. Segue menos. Que ele acredita no próprio... Segue menos. Acredita no pau dele. É. Acredita no taco. No próprio taco. Desculpa as mulheres, aí, viu? É. Ô moço, desculpa, viu? Tá falando besteira aqui que eu falo mesmo. É. É, tá com a dormindo lá. Então, e quando... Então tá, daí ela ficou sabendo, bom, e descobriu que tá traindo tudo, tem que perdoar, não tem que perdoar? Tem que se perdoar, mas é do seu. Fala. Que nem, teve um sangue, um parente meu, menino, é. Que aconteceu o seguinte, o irmão dele ficou com a mulher dele, picou a mulher dele. Aí nós, pra ajudar, eu, o Zé de Catacumba, fez ele descobrir. Aí pegou no ninho. Olha. Ele perdoou, tá lá de novo. Aí ele fez um pacto com o Zé de Catacumba. Falou, seu Zé, ele tava, sabe, ele tava, vou falar assim, desnorteado. É. Ele entrou no mundo da droga, fumava pedra, maconha, farinha, o que tinha ele usava. É. Aí ele chamou seu Zé, falou assim, nego. O negócio é o seguinte, Eu ajudo, mas com uma condição, você para de beber e fumar essas porcaria. Eu te ajudo a trazer sua mulher. Você gosta dela? Gosto, então tá bom. Vamos que vamos. Aí aconteceu, deu certo. Ele parou de beber e fumar. Parou. É. Não. Então parou. Seu Sete ficou muito agradecido. Seu Sete continuou protegendo ele. Ele parou. Parou de usar essas porcaria. É. Então, foi um mérito do seu Sete. Não pra trazer a mulher, mas pra falar, pra parar o vício. Entendeu? Por falar em vício, vício não é uma coisa boa, né? Não, claro que não. Prejudica sua saúde. E aí, pode chamar Exu pra ajudar? Pode. O louco, né? Vai arrebentar a cabeça. Pode chamar Exu pra ajudar? Pode. E Exu ajuda? Ajuda. E ajuda como? Ajuda, orientando. Levando pro nosso caminho, pras boas companhias. Aproveita se quiser. Vai direcionando. É. Ah, sim. O senhor direciona então as pessoas pro caminho através da intuição. Por exemplo, ela quer, mas ela não fala pra ninguém. Mas os Exus sabem. Ah. Que tá ali por perto, que tá acompanhando talvez. É. Sabe? Então ele ajuda. Ah, tá querendo, mas não falou pra ninguém, não pediu nem pra ajuda. Aí o senhor toma, automaticamente ele vai lá e ajuda. É? É. Nossa. É. Funciona. Seu Caveira, a gente já tá chegando no final. Mas já? A gente queria perguntar pro senhor se o senhor não autoriza ficar aqui mais uns 50 minutos com a gente. Ô, tá, claro. Opa, é. Maior prazer. Tá produzindo esse bolo maravilhoso. O papo tá tão gostoso, né? Tá gostoso, né, Nino? Vocês estão gostando, né? Mas 50 minutos passa rápido, seu Caveira. Passa. Então, eu tava falando do perdoar. Então perdoar é uma coisa importante e é o mérito de quem faz. É. É. Por que que quem perdoa é visto como trouxão, bobo? Por ser humano. É. É. É visto por ser humano, mas pro grande não. Pro grande é uma grande coisa. Entendeu? Ah. Ser humano é a pior coisa que existe. É a pior o quê? Pior coisa que existe. Porque ele não sabe o que é bonito. Sabe lá, bonita coisa, sabe enxergar o lado mal. Ai, corno, porta com a mulher que é piscate. Mas não sabe que é uma grande coisa que ele fez. Perdoar seu próprio irmão. Teve a oportunidade. Claro, Exu. Então tá certo, vamos falar um pouco. Eu tô vendo poeta. Tá, né? Tô vendo. Vamos falar um pouco das mulheres. Como é que Exu vê a mulher encarnada e a mulher já pombagira? Pombagira, né? É. Nem sempre é mulher biscate. Olha. Mesma coisa que Exu. Não tem como mulher virar Exu. Como é que ela virar Exu? Exu da sete encruzilhada numa mulher? Não dá. Não tem como, ela vai virar pombagira na sete encruzilhada. É. Pombagira sete cobra. É. E aí vai. Rosa vermelha. Tá, tem mil pombagiras. Vamos falar o nome de alguma só. Tá certo. O que acontece? Não tem como é virar Exu. Não, tem? Não, senhor. Então. E aí? Mas nem sempre é biscate, porque o pombagira é visto como é biscate. É visto? Claro que é. Ela é vista assim. Vocês é. Faz nós, então, às vezes a mulher que aprontou também. É. Entendeu? Aham. Uhum. Mas aí ela vira pombagira. Não tem como é virar Exu do lodo, por exemplo. Entendi. Como é que ela vira Exu do lodo? Claro. Ela vira uma pombagira. Com essa delicadeza. Sabe? Coisa toda, essa frescura toda. Então o senhor acha que às vezes a mulher é vista assim como a... Porque a mulher que assume realmente sua feminilidade, assume o seu papel de mulher na sociedade, ela acaba vista como alguém que está ultrapassando os limites, né? É, isso aí, né? Mulher tem que ter sua feminilidade. É. Muito importante. Muito importante. Ela está perdendo o sagrado feminino. Mulher presidente. Já viu essa? É, eu já vi. Tem uma mulher aqui que é presidente. Muito essa bom. Porra aqui. Muito Brasil. Bom. Então, o senhor. Mulher tem que obter sua feminidade. Não que eu tô sendo machista. Ah, lá. Mas ela tá perdendo sua feminilidade. Uhum. Mulher policial, isso é pra coisa de homem. Não que você. Desculpe as mulheres, viu? É. Mas não que eu seja machista. Mas vocês têm a feminidade de vocês. Vocês entendem? Então vocês têm que cultivar isso. Ser feminino. Tá tem assim. Mulher que é igual homem. Ah. É mulher, gosta de homem, é igual homem. Ah, pô, isso que tá. Ela fica lá, falando na gíria. É. Mas não é assim, ela tá perdendo a feminilidade dela. Claro. É assim que funciona. Entendi. Assim como o homem também, viu? Que tá virando um bicho. Não é pecado. Tá? Claro. Fala pra todos. Claro. Geral. Mulher vira sapatão e homem virar viado, não é pecado não, viu? Não é pecado. Não. Você fazendo bem. Mas o senhor tá dizendo que quando a mulher ela é mulher, às vezes pra assumir um pulso firme na sociedade, ela acaba assim, deixando, abandonando os valores, né? Feminino. Abandonando os valores dela. É. Claro, é isso que o senhor tá falando, entende? É isso aí. E o senhor quer dizer então o quê? Que se ela continuar com a feminilidade dela, ela também vai conseguir o que ela almeja. É. Dê, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer? Eu vou dar licença pra matéria no banheiro. Uhum. É banheiro que se chama, né? É. Que a matéria tá precisando ir. Tá certo. Então passa uma mensagem final pra esse bloco. Não. Então. Depois o senhor volta. Ah, depois eu volto. Passa uma mensagem final. Quero ficar mais. Depois o senhor volta. Peraí, antes do senhor ir embora, passa uma mensagem final pra esse bloco, então. Fala aí o que o senhor acha que as pessoas precisavam saber. Saber sobre o quê? Sobre o comportamento pra não chegar lá e dizer, ah, eu não tenho culpa. Vou falar sobre a mulher, pode ser? Pode fazer. Ó, vocês, mulher, tá perdendo a femininidade. Ah. Não é coisa de machismo, mas isso é verdade. Mulher tem que ser mulher, até debaixo d'água. Não virar homem. Entre aspas, não é virar sapatão, não é o que eu tô falando, viu? É. Não tem problema. Mas tem mulher que é mulher que gosta de homem e tá, como dizer assim, tá querendo virar, fazer serviço de homem. É. Porque homem, Deus colocou o homem pra cuidar da mulher. Uhum. O homem tem que fazer tudo pra mulher. Uhum. A mulher, que ela tem que fazer? Não fica deitado o dia inteiro também. Mas ela cuida da casa, o homem é obrigado a cuidar da mulher. Então eu falo, se cuida e não perde a feminilidade que vocês têm. Porque esse é o sagrado feminino. O senhor trabalha com qual pombagira? Qual pombagira? Da linhagem menina? É. Não, não. Com qual o senhor trabalha no mundo espiritual? Não é a pombagira que incorpora nele. Ah, sim. É. Rosa Caveira. Dona Rosa Caveira? Rosa Caveira. E por que que é a Dona Rosa Caveira, por exemplo, e não é a Dona Padinha? Porque ela pertence à minha linhagem. É. Tá certo. Entendeu? Tá. É como se fosse, na linhagem de caveira tem mulher e homem. É. Vamos dizer assim. Uhum. Então nós trabalhamos em conjunto. Então eu vou pegar o senhor deixando a matéria, daí daqui a pouco o senhor volta. Vamos fazer o segundo bloco, você fala? É. Vamos fazer. Eu já volto. Tá. Vocês estão gostando? Se eu estiver gostando, eu não volto mais. Agora volta. Volta sim. Sabe a partida de Exu? Larejo, caveira. Larejo, caveira. Nossa, calor! Nossa vida! David. Oi. Como que está se sentindo? Muito bem. Muito bem? Sim. Como é que é? Qual que é a diferença em incorporar um preto velho e depois trazer um Exu? Uma massagem, como se fosse uma limpeza, entendeu? Uhum. O preto velho ele traz como se fosse uma paz, uma certa paz no seu coração. Uhum. É, quando você incorpora o Exu, é como se fosse uma massagem. Uhum. Né? É uma coisa bem diferente. É difícil explicar, né? É difícil explicar, só quem sente pra saber que jeito que é. Uhum. E há quanto tempo assim você trabalha com o seu cabelo? Meu cabelo é mais ou menos 3 anos também. 3 anos? 3, 4 anos. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado aí por estar sendo esse instrumento pra gente. Thank you.